O show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Agora a gente vai falar sobre um dos mais famosos cenários de campanha de Dungeons & Dragons, o Ravenloft, que não apenas formou uma geração de jogadores, trouxe milhares de jogadores de todos os tipos de outros sistemas para nós e também influenciou todo o sistema de Dungeons & Dragons até hoje, baseado tudo nessa pequena obra do final do século XIX vitoriano, quando um homem entrar no quarto de uma mulher é uma coisa absurda, e mais ainda chupar o pescoço dela. Hoje em dia a gente ainda recebe um cafezinho, né, Cláudio? É isso aí. A gente está aqui com o Cláudio Pozas, colaborador da Wizards, um grande fã do sistema e um dos escritores do mais recente material de campanha, que é o Fire Barovia, que saiu na revista Dungeon, ainda no Insider. Tem alguma coisa mais recente, Cláudio? Não, foi a última coisa de Ravenloft que saiu, foi o Fire Barovia. Muito bem, então um grande prazer ter você aqui de novo. A gente já falou um pouquinho no outro dia aqui do Templo do Mal Elemental, um dos meus cenários favoritos e onde eu me formei como jogador. E a gente vai tentar passar para todo mundo hoje um pouquinho desse prazer da descoberta e do medo de estar em Ravenloft. É. Vamos lá. Cláudio, o que você está fazendo ultimamente aí na sua vida de trabalho, jogos, entretenimento? Olha, no momento, entre projetos, pegando só umas comissões aqui ali, umas commissions particulares, porque fim de ano é assim mesmo. Fim de ano, quem tinha coisa para produzir para o Natal já produziu, e agora o pessoal dá aquela amansada para quando dá a virada do ano, você começa a produzir as coisas que vão sair no verão do ano seguinte. Então você vai criando o seu portfólio para ir oferecendo quando começa o ano que vem. Então, na preparação também, que semana que vem, dias 8 e 9, tem o World RPG Fest lá em Curitiba. E em dezembro eu vou estar na Comic Con Experience em São Paulo, um diazinho só, dando uma de fanzoca lá do pessoal dos quadrinhos. Então, nesse período eu estou pegando mais leve no trabalho. Ah, então, que bom. Tomara que agora, 2015, seja cheio de coisa para fazer. Você está lendo alguma coisa, Cláudio, está jogando alguma coisa? Cara, eu tô tirando atraso de ler a quinta edição. Tô tirando atraso de ler o Player's Handbook e o Monster Manual, que os meus chegaram meio atrasados. Aí eu tô na guarda do Dungeon Master Guide. Ah, isso aí você vai receber antes que a gente. Agora, semana que vem, a gente tem o lançamento do Rise of Tiamat. Rise of Tiamat, é. Isso, a gente tem a segunda parte da grande aventura da volta dos Reinos Esquecidos para D&D. A gente vai ter a conclusão dessa mega aventura, não consegui acabar nem a primeira, e daqui 15 dias vai estar chegando a próxima. Bom, aqui de coisas, o que a gente está fazendo? Além de trabalho e faculdade, estou ressuscitando um pouco o Xbox, estou jogando Tomb Raider, o novo Tomb Raider, que é bacana, porque você começa a nível nada, né? E aí você vai ficando cada vez mais foda ao longo do jogo. Eu recebi recentemente esse livro aqui, que eu estava de olho dele faz um tempinho, que é a história de Dungeons & Dragons e das pessoas que jogam ele. Mas... É um livro do David Ewald. Ele escreve uma Ele escreve uma coluna regular na revista Forbes, eu acho, que fala de jogos e parece que é um grande admirador, assim, mas parece que, apesar do livro ser bem bacana para que eu li, parece que é um encalhe, comprei ele por R$ 3. Custou mais o frete que o livro. Bom, aí as... Oi? Normalmente acontece isso. Quando eu comprei o meu Dance with Dragons também, das Crônicas de Gelo e Fogo, o frete também foi mais caro do que o livro. Bom, mas o Gelo e Fogo, quando ele começou, também não foi um sucesso, né? Aquela coisa que demorou para crescer na face, na estratégia do boca a boca, né? Quando eu comecei a ler, já tinham saído os três primeiros. Então, foi assim, um calhamaço atrás do outro. Demorou uns 3 meses para conseguir ler aquilo tudo, sem parar, lendo todo dia. Agora, imagina ler aquilo. Sim! Bom, Cláudio, a semana passada a gente tinha lançado o desafio do mestre, que é tentar pensar numa aventura para usar de uma forma inusitada um dos bichos do Livro dos Monstros. A primeira criatura foi a mão rastejante, que a gente falou semana passada, e aí essa semana foi a proposta fazer o Beholder, assim, um bichinho bem fraco para pessoa iniciante. Então aí a gente falou semana passada assim, como usar essa criatura numa aventura, de repente uma aventura one shot, mas baseada ou de alguma forma especial, inusitada com ele. O que você faria se você tivesse que mestrar uma aventura sobre Beholder hoje? A única miniatura que você tem no estante é o Beholder. O que você faria? Faria uma coisa tipo Nas Montanhas da Loucura, do Lovecraft, sabe? Uma expedição, numa coisa devastada e tudo mais, e aquela sensação de estar sempre sendo observado, ter uma coisa te vendo, e você usa os raios do Beholder, o Beholder escondido, ninguém sabe o que é, mas você usa os efeitos dos raios, de repente como se fosse armadilha, uma coisa dessa, para ir amansando o grupo. Aí quando aparece o primeiro Beholder, o pessoal desiste e vai embora. É uma boa. O Beholder é uma das criaturas mais exploradas ao longo do tempo com o lore do D&D. A gente tem desde a segunda edição, tem aquele livro famosíssimo I, Tyrant. Na terceira edição tem o livro das aberrações, Book of Aberrations, se não me engano, tá aí na estante, mas estou com preguiça de pegar. Que se expande por ser um dos bichos mais interessantes, porque ele é muito poderoso, é muito inteligente e ele é muito esquisito. E é uma das figuras mais carimbadas do D&D, né? Tem até influência dele em outros jogos, por exemplo, Doom, que era um Exatamente. dos bichos mais fodidos de você matar, mais te matava do que você matava ele. O capo Então, dela. aí eu tava pensando numa forma de colocar ele numa aventura. Eu gosto de jogar sempre com um personagem de nível baixo, iniciante, sabe? Eu acho que você tem mais liberdade para colocar coisas, porque o pessoal vai ter que pensar como é que vai se virar com eles, né? Então você joga o problema para o jogador. Então a minha ideia de colocar um Beholder seria com um grupo iniciante, de preferência um grupo duro, tá precisando de grana. Aí eles têm que levar um carregamento para um mercador, assim, um carregamento, sei lá, alguma coisa que dê para carregar com certa facilidade, mas é muito frágil, não pode ser danificado. Aí durante o caminho inteiro, os aventureiros vão ter que enfrentar ladrões, orcs, coisas básicas, sempre com a preocupação desse carregamento não ser danificado, nem abrir, nem sofrer qualquer risco com ele. E aí no final da aventura, quando está concluindo, eles chegam. Abandonado, numa caverna ali onde tem uma fortificação, e descobrem que tudo é uma encomenda para um Beholder. Aqueles instrumentos órticos que eles têm que usar para conseguir ler ou manipular alguns componentes especiais. Tudo bem, Herbert? Opa, tudo bom? E aí, a gente está falando agora do desafio do mestre do Beholder. Você pensou como é que vai usar ele de uma forma inusitada numa aventura? Bom, antes de tudo, você estava no dia que o Cláudio estava falando de um problema alimentar, né? Estava. Então não preciso apresentar vocês, dois grandes fãs de D&D. Bom, e aí para concluir essa história, desculpa te cortar de novo, Herbert, a grande sacada seria esses personagens de nível muito baixo, tentando se comportar da forma mais respeitosa possível com uma criatura que está ali só para meter medo neles e pode acabar com eles em qualquer momento. Assim que eu acho uma coisa muito bacana da quinta edição, que o personagem ele já não é mais vergonha, sai correndo. Você não chega tão pronto para uma batalha fechadinha como você chegava até a quarta edição, que se o mestre colocou é porque dá para lidar. Não, não é mais assim. Às vezes não dá. Às vezes tem que fugir. Herbert. Segunda também não tinha essa preocupação. Primeira e segunda, você podia encontrar alguma coisa que, pelo amor de Deus, você não conseguia matar nem... O Gary Gygax, ele não, desde o Basic, ele colocava coisa assim, era para ensinar os jogadores mesmo, que de vez em quando tem que correr. Certeza. Começando pelo verbo da ferrugem, né? O único monstro que se maga o mago na frente. Começando pelo Rush Monster. Herbert, como é que você usaria o Beholder numa forma inusitada? O pessoal sempre me lembra que no Pathfinder não tem Beholder, a gente... É mesmo. É verdade, o Beholder ele não é da licença aberta, ele não pode ser aproveitado para os sistemas D20. Uma forma inusitada que eu usei o Beholder uma vez foi no jogando em Dragonlance, um dos jogadores fez o Mago da Alta Pizzaria, e no teste dele eu botei um Beholder, quer dizer, um mago de terceiro nível. Ele tinha que entrar na sala, pegar alguma coisa e sobreviver ao Beholder, que ficava com o olho de anti-magia o tempo todo nele. Ele não podia usar nenhuma das magias. E aí foi o mago lutando no punhal. Muito bem. Aí a gente comentou até semana passada que o campo anti-magia do Beholder voltou, né? Ele tinha sido eliminado na quarta edição e agora está aí de novo com toda a força. Uma das coisinhas mais chatas que a gente tem. Cláudio, falando de coisinhas chatas, o Rust Monster, ele devora armas comuns, mas não devora armas mágicas. Tinha isso nas edições anteriores? Pra mim, porque eu lembro que comia tudo. Na quarta edição, não. Na terceira, ele ia diminuindo o bônus da arma até ela ficar não mágica, e aí podia comer. E nas edições anteriores, era tudo McDonald's. Era o terror, assim, você podia perder um artefato na boca desse bicho. Bom, pessoal, a gente vai falar então hoje sobre o Ravenloft, um dos mais clássicos cenários de campanha, um dos mais complexos, mais amados, mais temidos também. A gente vai falar um pouco sobre a história dos suplementos e mais ou menos o que esperar, o que a gente tem no Ravenloft agora, o que esperar para o futuro próximo, que a gente pode imaginar que pode acontecer. O Herbert e o Cláudio vão trazer algumas das experiências deles que eles têm com o cenário. O Herbert, ele é jogador de Pathfinder, então ele tem uma visão um pouco diferente da nossa clássica. Assim, ele pode chegar e usar Ravenloft. Pessoal em Pathfinder, eles têm outros cenários que tentam desenvolver a mesma ideia, especialmente no quesito de, primeiro, uma história mais densa, mais complexa e, às vezes, e a sensação de vulnerabilidade dos jogadores, né? Então, quem é que vai começar falando sobre a história de Ravenloft? Quando é que isso começou? Bem, posso falar. Ravenloft começou com isto aqui. A clássica? A clássica aventura E6, Ravenloft, escrita por Tracy Laura Hickman. Olha só, minha imagem melhor. Que saiu... Qual foi o ano disso aqui? 1983? Isso aí, 1983. E foi escolhida várias vezes como a melhor aventura de D&D já publicada. Ela teve várias coisas na época que foram assim, revolucionárias. Uma delas é o mapa do Castelo Ravenloft. Olha o spoiler. Olha o spoiler. Que é um mapa ortogonal. Ele é um mapa tridimensional que você vê a estrutura toda, a relação entre as salas e tudo mais, para você poder explorar como você... Desculpa. O que você fez, Herbert? Não sei. Eu botei errado, falei de ligar o microfone. Então, o mapa foi revolucionário e... outra coisa que foi revolucionária é que foi a primeira aventura que você podia jogar mais de uma vez. Por causa disso aqui. Essas são as cartas de baralho do... Como é que chama? Baralho da Madame Eva, são as chamadas as sortes de Ravenloft, as fortunas de Ravenloft. Que era um sistema que, dentro da aventura, os personagens, eles iam visitar um acampamento cigano, um acampamento de Vistani, que nessa época não se tinha muita explicação do que eram esses ciganos, e acho que nem o nome Vistani tinha ainda. E aí a Madame Eva lê a sorte dos personagens. E ao ler a sorte para prever o futuro, as cartas determinam o que o vilão quer, aonde estão os itens que ele precisa, que os personagens também precisam procurar, e dá vantagens e desvantagens em certos pontos do castelo. Então, a aventura, ela podia ser jogada várias vezes, porque os jogadores não iam saber 100% onde é que estavam as coisas, 100% o que que eles tinham que fazer. E a última coisa revolucionária que teve foi o carinha aqui da capa, o Conde Strahd von Zarovich, que é o vampiro mais famoso de Dungeons and Dragons, e é o maior vilão de Dungeons and Dragons, assim, o primeiro vilão que tinha uma história, uma personalidade, objetivos, que você podia interagir com ele num cenário um pouquinho menos combativo, você podia conversar com ele. O DM, o mestre, ele tinha informações suficientes para você poder levar essa conversa adiante, para você poder fazer de repente um suborno, alguma coisa assim. Então, foi o primeiro vilão com personalidade. Ao contrário dos vilões de aventuras anteriores, que era simplesmente assim: chegou, matou, acabou. Esse era Exato. o primeiro vilão com personalidade tridimensional. Então, tem até aquela coisa de basicamente toda a masmorra, ela era feita por um mago maluco e pronto. Não tem uma explicação além dessa. O mago enlouqueceu e pronto. Ou você tem um monstro poderoso no final que vai dar umas risadas, vai jogar umas magias e morrer. E aí acaba. E de repente você tem um personagem que tem toda uma profundidade, uma história, que você até consegue empatizar com ele, né? Porque ele é um personagem trágico. Ele se apaixonou, ele perdeu a pessoa amada, ele está todo procurando de alguma forma, e ainda tem uma maldição que essa pessoa amada persegue. Ele já tinha isso na primeira aventura, nas seis? Já tinha. Aqui nós temos até uma ilustração aqui, mostrando essa questão de reencarnação da amada do Strahd. Olha o spoiler. Mas é uma coisa bem frequente, assim, nesse gênero de cinema. Você tem essa coisa, assim, esse personagem imortal que de repente se apaixona pela namorada do herói, né? Eu estou lembrando aqui a Hora do Espanto no Brasil. A Hora do Espanto, mas essa época, quando saiu Ravenloft, era uma época em que os vampiros estavam mudando mais para uma coisa mais sedutora. Foi quando, o fim dos anos 70, começo dos anos 80, o Frank Langella fez o Drácula mais sedutor. Deixou de ser um pouquinho aquele Drácula monstruoso do Christopher Lee. Então, Ele aqui, cuidado aí. olha, ele aí. Não, o Christopher Lee, por favor, o cara é o cara. Mas o Strahd, ele anda. Ele é meio dividido. Para os personagens, ele é o Drácula monstruoso do Christopher Lee. Para NPC que interessa a ele, ele é o vampiro sedutor. Essa aventura fez tanto sucesso que aconteceu uma coisa rara nessa época, que eles fizeram uma sequência, que foi Ravenloft 2, The House on Griffin Hill. Olha o Strahd aí se dando bem. Claro, aquela época em que podia mostrar as coxas da loira, não tinha problema. Essa aventura aqui. A quantidade de vendas das aventuras era inversamente proporcional ao pano que cobria as personagens femininas. Isso eu não sei, isso eu não posso dizer, mas deve ter sido muito xerocada essa capa. Quando a primeira aventura saiu, não existia esse conceito que veio a ser somado depois, que o Strahd não podia sair de Barovia, que Barovia era um lugar isolado. Barovia era simplesmente um condado pequenininho que podia ser localizado em qualquer mundo. de campanha. Até não havia menção a mundo de campanha. Em 83, foi o ano que saiu a primeira caixa de Greyhawk. Não tinha nem saído Forgotten ainda. Aí, em 86, saiu Ravenloft 2, House on Griffin Hill, que expande um pouquinho o cenário. Coloca, cria mais uma casa, mais um ambiente externo, que são os pântanos ao redor de Griffin Hill. E foi aí que surgiu a ideia, aliás, e aqui apareceu também um outro carinha muito legal, chamado Azalin, que era um mago que trabalhava para o Strahd. Então, essa aventura, Ravenloft 2, ela expandiu o conceito de o que Strahd poderia fazer, o que ele poderia querer num cenário de campanha. E foi aí que surgiu a semente para o que, alguns anos depois, 4 anos depois, em 1990, foi isso aqui. O verdadeiro cenário de campanha de Ravenloft. Olha a mocinha aqui, Strahd de novo. Uhum. Essa é a chamada caixa preta, olha o tamaninho da criança. Que introduziu o conceito de que Ravenloft era um semiplano no meio do plano etéreo. Olha aqui o mapa. Parabéns. O Barovia bem aqui no meio. Cadê? Com o Barovia vai surgir todo esse demiplano, né? O primeiro domínio que é levado para lá. Sim. Aqui no Brasil é o Domínios do Medo, foi publicado pela Devir. Eu acredito que é o cenário, ainda hoje, é o cenário mais popular só dos Reinos Esquecidos. Assim, pelo que eu vejo, as pessoas falando de vez em quando, o que mais aparece sempre é o Ravenloft. As pessoas que mais tiveram acesso. Nessa época, quando foi lançado, Ravenloft, ele surgiu como um cenário que era o que eles chamavam de fim de semana no inferno. Que os personagens eram de outros mundos, de Forgotten, de Greyhawk, de qualquer outro mundo. Eram abduzidos pelas brumas de Ravenloft. E, de repente, se viam depositados no mundo de fantasia gótica. O diferencial principal é que foi um cenário de campanha que prezou muito o clima. Prezou muito a narração, ou a maneira de você expor as coisas. Tem toda uma parte aqui no final do livro que é chamada Técnicas do Terror, que inclui dicas de como você contar a história, como você mestrar o jogo. Ela começa com uma citação de H.P. Lovecraft, porque o cara tem um pouquinho de experiência nisso. Então ele fala sobre coisas que diferenciam Ravenloft de outros mundos de campanha. Não é só a chance do personagem morrer. Qualquer cenário de campanha, o personagem pode morrer. Mas aqui eles falam de horrores acreditáveis, horrores críveis, personagens bem desenvolvidos, detalhes, detalhes, detalhes. As coisas têm que ser estranhas, porém familiares. Fala de isolação. Os personagens eles têm que ser isolados do mundo, da zona de conforto deles. O vilão tem que estar no controle. Circunstâncias, coincidências estranhas ou de má sorte. Aprisionamento. Afinal de contas, quando você entra em Ravenloft, você só sai se as brumas deixarem. Ataques ao corpo, ataques à mente. Efeitos sutis que vão se somando. E fala muito sobre medo. E Ravenloft introduziu os dois testes de resistência de medo e de horror. Cláudio, seu áudio ficou cortado. Você falou efeitos de e aí cortou tudo. Você pode voltar? Os efeitos sutis e que se somam, vão se somando. E falando do medo, que Ravenloft foi o cenário que introduziu no Dungeons & Dragons o teste de resistência de medo e de horror. Horror é uma coisa mais sutil do que o medo é simplesmente um instinto de sobrevivência, e o horror é aquela revulsa, aquela coisa mais interna daquilo que... Aquilo é simplesmente errado. Aquilo que você está vendo é completamente contra as leis da natureza e tudo mais. Essa foi a primeira caixa, a caixa preta, que fez... Então, a gente vai ter isso daí... A primeira caixa, ela foi publicada quando? 1990. 1990 já é um bom trechinho, assim, para a primeira aventura, né? A gente vai ter, assim, eu acho que os dois jogos gêmeos, assim, no mundo do RPG é Dungeons & Dragons e o Call of Cthulhu. O Call of Cthulhu, ele tem aquela concepção totalmente inversa, né? Em D&D, quanto mais você avança com seu personagem, mais poderoso você se torna, mais você consegue influenciar o mundo ao seu redor. Em Call of Cthulhu é o contrário. Quanto mais você avança, mais fraco, mais desintegrado, mais destroçado você está. E assim, isso é o bacana do jogo, essa sensação de horror, de incerteza, de impotência, e mesmo assim, essa coisa de que você precisa continuar em frente, porque ninguém mais vai. Exatamente. O cenário de campanha saiu em 90 e começaram a sair algumas aventuras. Elas não saíram, não foi um Adventure Path clássico, como a gente conhece ele hoje em dia, que as aventuras vão saindo na ordem crescente. As aventuras iam saindo em níveis completamente díspares. A primeira foi Feast of Goblins, que era para quinto nível. A segunda foi, acho que, House in the Night, não estou lembrado agora. Depois saiu uma de nível mais alto, saiu uma de 12º nível, que foi Ship of Terror. Night of the Walking Dead, que saiu para segundo, terceiro nível, que era de nível mais baixo. Só que dentro dessas aventuras tinham pistas que, se você montasse todas as aventuras, você criava a grande conjunção, que foi um evento, o metaplot desse início do cenário, que mudou o mapa, mudou os domínios, mudou um monte de coisa. Ou seja, que não foi aquele, daqueles eventos que o pessoal joga tudo para cima e lança uma edição nova. Foi uma coisa que estava sendo planejada já. Foi uma coisa que estava sendo planejada. Antes da grande conjunção sair realmente, saiu uma segunda caixa em 1992, que foi essa aqui. Forbidden Lore, que tem talvez uma das minhas capas favoritas do Clive Caldwell. Eu acho essa capa simplesmente fantástica. Que ela traz um monte de coisa para Ravenloft. Traz mais mapas, traz sociedades secretas, traz vários livretos diferentes sobre como você ler cartas. Ela veio com um baralho de taroca, que seria o tarô do cenário, e um conjuntinho de dados chamados de queixa, que seriam os dados de sorte egípcios, né, do cenário do domínio egípcio do mundo, e as regras para poderes psiônicos em Ravenloft, porque quando saiu essa caixa, já tinha saído Complete Psionicist, que foi o livrinho vermelho que introduziu os poderes psionicos na segunda edição. Uhum. Então, foi necessário criar essa... introduzir essas regras de psionico no Forbidden Lore, que trouxe o terceiro teste de resistência clássico de Ravenloft, que é o teste de loucura. Você poder ficar completamente louco, criar uma segunda personalidade, ou você criar uma fobia, ou uma mania, alguma coisa assim. Ou seja, uma forma completamente diferente de você encarar uma aventura de D&D, né? Você pode perder seu personagem. Tanto medo quanto... e teve uma terceira coisa, uma quarta coisa que a Ravenloft introduziu, mas introduziu na primeira caixa ainda, que foram os Power Check, os testes de poder. Uhum. Se você agisse de uma maneira maligna, seu personagem ia aos poucos sendo corrompido pelas brumas de Ravenloft, e era muito fácil os poderes malignos eram fortalecidos em Ravenloft, você ficava tentado a usá-los, Mas se você não resistisse a essa tentação, o seu personagem podia acabar se transformando num monstro, um vampiro, um lobisomem, alguma coisa assim, e você perdia o seu personagem. Ele passava pro controle do mestre. Muito e bem. Você tinha que fazer um personagem novo. Então, era um cenário que você tinha que seguir uma certa interpretação ou sofrer as consequências. Você certo. Poderia muito bem jogar e com o objetivo de transformar seu personagem num Lorde Negro. Ter o seu próprio domínio. E pronto, aposentar meu personagem em autoestima. Quem nunca? Quem nunca? Fala, Herbert. Você ia falar alguma coisa? Herbert, você chegou a jogar em Ravenloft aqui na década de 90? Eu acho que ele está sem som. Está sem som? Sem imagem? Você está vendo a gente, Olá. Herbert? Oi, Herbert. Está ouvindo agora? Agora a gente está ouvindo. Você chegou a jogar na década de 90? Cheguei, sim. Minha experiência com Ravenloft começou com... Eu jogava em Dragonlance na época, e Dragonlance não tinha licantropos. E eu adorava filme então, de Então, lembrando que os autores de Ravenloft tinham a mesma turma que escreveu o Dragonlance, né? Os autores de Ravenloft foram o casal, Tracy e Laura Hickman. O Tracy Hickman, depois disso, ele foi escrever Dragonlance com a Margaret Wise. Ah, tá. E, assim, Dragonlance é conhecido como o mundo mais literário, mais profundo, que mais explora os personagens de todos os sistemas, né? Então, Herbert, fala aí, como é que você começou, Herbert? Como é que as brumas pegaram você? Como eu disse, Dragonlance não tem licantropos, porque Dragonlance tem aquele problema que as luas funcionam diferente. E eu adorava filme de lobisomem, então eu queria fazer uma aventura de licantropos. Aí eu estava olhando, pesquisando na época, e um amigo mestrava Ravenloft, eu fiquei sabendo, você quer passar um final de semana em Ravenloft, faz a aventura de lobisomens e volta para Kryn, não tem problema, eu te ensino aqui, ele me prestou o livro. Aí eu comecei a ler, fiquei maravilhado com o cenário. E embora eu não tivesse adquirido o cenário logo do começo, eu só adquiri mesmo na terceira edição, eu entrei no grupo dele e comecei a jogar como jogador em Ravenloft. E como era seu grupo, Herbert? Era um grupo que veio de Forgotten, então era um personagem nível um pouco mais alto, eu tinha um elfo que só de vingança jogou um pergaminho de chuva de meteoros no castelo Ravenloft só para provocar estrada. Então, a gente meio que chegava em Ravenloft meio esculhambando. Mas era novinho, né? E aí, depois, um amigo meu se apaixonou por Ravenloft começou a comprar todos os livros e tal, aí que eu comecei a jogar uma campanha do começo mesmo, fazer personagens torturados e pré-vampiro, que estava começando na época, só para citar Paladino, Sam. Os jogadores de vampiro estavam começando a jogar Vampiro à Máscara e a gente jogando Ravenloft, fazendo personagens torturados e cheios de dramas pessoais. Tanto é que a gente ficava mais na cidade interpretando do que realmente assim. Exatamente, que é uma coisa que eu vi de fora, assim, que Ravenloft aqui fez sucesso na mesma época em que Vampiro, a Máscara, tava bombando, né? Então as pessoas meio que mudavam de sistema, mantendo a temática, mas às vezes levando até estilo de jogos, né? O Brasil é meio único nesse sentido, porque Vampiro foi o primeiro RPG, tirando GURPS, que saiu um pouquinho antes, mas Vampiro foi o primeiro RPG de sucesso estrondoso no Brasil. Primeiro que foi lançado, realmente. Uhum. D&D não chegou primeiro no Brasil. Apesar de o pessoal já vir jogando D&D com um livro importado, presente de primo, essas coisas, como foi o meu caso, que o meu DM tinha livro xerocado do primo que estudou nos Estados Unidos. Pirataria! Mas naquela época não tinha outro jeito. Não tinha nem tanto livro assim no mundo. Inclusive, a primeira edição da Caixa Branca ela fez sucesso na base das cópias, né? Porque exatamente. O Barnes não conseguiam dar conta da demanda. Então, o único jeito de você conseguir era tirar cópia mesmo. E aí, no Brasil, o Vampiro saiu primeiro. Foi o primeiro RPG a sair e fez um sucesso estrondoso, com muito suplemento. E conquistou um público que isso ficou meio caracterizado como sendo o público de RPG. Era o pessoal vestido de preto, que gostava de sair de noite. O jogador de Vampiro ficou sendo o arquétipo brasileiro de RPGista. Certo. Então, a Devir trouxe o Ravenloft para o Brasil por causa do sucesso de Vampiro. Olha, foi uma maneira assim, de pegar esse gancho, esse público que já existia. Bom, o público que joga Vampiro vai gostar mais de Ravenloft do que Dark Sun. Eu adoro os dois cenários. Então, o Brasil teve esse desenvolvimento um pouquinho único no cenário mundial de não ter começado com fantasia medieval depois de ter passado para o gótico, fantasia gótica. Aqui nós começamos no gótico urbano e passamos para o gótico de fantasia, e aí eu acho que depois disso é que começou a vir um pouquinho mais de... Com a terceira edição é que entrou mais a fantasia medieval em peso aqui no Brasil. Eu não sabia que o Ravenloft que o D&D tinha chegado depois do Vampiro. É a primeira vez que eu ouço isso. É, porque saiu aqui o GURPS, saiu o Vampiro, e nessa época, acho que Abril, estava querendo lançar o D&D aqui no Brasil, que era a segunda edição. Lançou Mystara em livros separados, na banca, uma coisa, uma bagunça. E foi só quando a Devir pegou o AD&D para lançar, que começou a ser lançado de verdade. Mas aí ele já na época dos livros pretos, eu acho. Se eu não me engano, da segunda edição. E aí ela foi direto no Ravenloft. Depois que saíram essas duas caixas pretas aqui, a caixa preta e o Forbidden North, a grande conjunção de Ravenloft, todas as aventuras saíram. Teve uma bagunça do cacete, viagem no tempo, um monte de coisa. E lançaram a Caixa Vermelha, que era o cenário de campanha atualizado para depois da Grande Conjunção. Então, reinos inteiros foram dizimados, a morte passou a governar um domíniozinho lá bacana, Barovia cresceu, incorporou alguns domínios que estavam ali em volta, e oficialmente, Ravenloft passou a ter a fama de aposentadoria dos vilões de D&D. Certo. Lord Soth, de Dragonlance, morria num romance, sumia num romance, bum, aparecia ele em Ravenloft como chefe de um domínio. Essa história foi, inclusive, narrada num romance chamado Knight of the Black Rose, do James Lauder, que é muito bom, é um dos meus romances de paper favoritos. Acho que Ravenloft atrás do Forgotten Realms, é o que teve mais romances, né? Não, o que teve mais romances foi Dragonlance, depois vem Forgotten. Ravenloft teve uma época que saiu muito romance de Ravenloft, e numa época mais recente, Eberron teve várias séries de romances, uma atrás da outra. Mas estou muito desatualizado, então. Só vejo Reinos Esquecidos e Ravenloft, então. Não, Ravenloft teve vários, começando pelo um hardcover grandão, chamado A Strahd, que contava a história do Strahd do ponto de vista do Strahd. Uhum. Que é um excelente livro, escrito pela P.N. Elrod, que é uma escritora de romance de vampiro muito famosa nos Estados Unidos. Ela escreveu dois romance, se não me engano, escreveu A Strahd. A Strahd foi o primeiro romance de D&D que eu li. Acho que tive que fazer uma viagem uma vez, fiquei 24 horas no ônibus e li no caminho. Assim. O meu está ali atrás. Muito bom romance. O romance é excelente. Aí, depois que saiu a Caixa Vermelha, ela, apesar da Caixa Vermelha ter umas atualizações, ela era ainda no mesmo clima. Era o fim de semana no inferno, tinha gente importada de todos os cenários de D&D. Então, E lá eu já. isso é uma coisa que me revoltou um pouco no Ravenloft, quando fui apresentado ao sistema. O pessoal falava muito dele, muito bem dele para mim. Mas a primeira vez que eu peguei o livro, eu achei que fosse, sei lá, um Frankenstein, literalmente, um monte de recorte que não tinha nada a ver uma parte com a outra. Inclusive porque uma Era característica do Demiurge. o desafio fazer o mundo, era o desafio fazer o mundo fazer sentido. Porque você tinha culturas bem diferentes uma do lado da outra e tudo mais. Exato, Isso depois você entendia que eles estavam ali de propósito, assim, mas demora para você pegar essa ideia. começou a mudar já no fim da segunda edição com o Domains of Dread, que não foi uma caixa, foi um livro. Que ele foi o primeiro livro de Ravenloft a tentar uma coisa diferente. Você fazer personagens nativos de Ravenloft. Gente que nasceu e não sabe que aquilo é um semiplano, que eles estão presos lá e tudo mais. Aquele é o mundo que eles conhecem. Então você tinha um apêndice com todas as regras básicas de criação de personagem. Você podia fazer anão, elfo, gnomo, meio-elfo, halfling, humano, vistani. Que são os ciganos. Estranho, né? Cigano ser uma raça separada de humano. Pois é, depois isso daí vai se Isso estender dá pelos mundos. problema. Mas, de qualquer maneira, tinham classes novas, uma de cada grupo de guerreiro, mago, sacerdote, ladino. Então, foi o primeiro livro a brincar com a ideia de que você podia jogar sem ser um fim de semana no inferno, ser uma campanha de verdade. E aí foi quando os domínios começaram a fazer um pouquinho mais de sentido entre si. Nessa época, inclusive, Vecna, o Arquilite, semideus de Greyhawk, estava preso aqui em Ravenloft. Só Ele e isso. o Cato, o vampiro. Essa caixa aqui, esse livro, durou até a terceira edição, quando teve a última aventura da segunda edição, que foi Die Vecna Die, que ele foge de Ravenloft, vai para Planescape, chuta o pau da barraca, faz a maior lambança e causa a terceira edição. Quando saiu a terceira edição. Era aquela aventura em que você jogava para os personagens morrerem, né? Aí você poder fazer novos É isso para a aí, competição. era literalmente para encerrar a campanha geral. Na época da terceira edição, a Wizards of the Coast, ela estava se concentrando em fazer Forgotten, em fazer Greyhawk através da RPGA, que era o Living Greyhawk, e ela licenciou os seus cenários para outras editoras. A White Wolf, famosa por produzir vampiro, lobisomem, todo mundo das trevas, pegou a licença de Ravenloft através do estúdio Art House e lançou o livro de Ravenloft da terceira edição, dentro do selo Sword and Sorcery. Esse livro aqui, ele continuou o que o Domains of Dread tinha feito dos personagens serem nativos de Ravenloft. Tanto que a Art House chamou os principais fãs de Ravenloft, pessoal que tinha o website Secrets of the Cargatayn, chamou alguns deles para ajudar a escrever. Então eles lançaram vários gazetteers, que eram tipo livros de viagem, contando a viagem de um personagem secreto, que ninguém sabia a identidade dele, pelos domínios de Ravenloft, e aí apresentava toda a cultura com um detalhamento enorme, você conseguia saber. Como falavam, onde é que a linguagem era diferente, quais eram as religiões diferentes, como é que um cenário com um nível tecnológico mais alto, tipo da Renascença, podia ficar ao lado de um cenário que era mais medieval. E foram muitos, muitos, muitos suplementos. Esqueci de falar de uma coisa. Depois eu falo disso. A Máscara da Morte Vermelha é um dos melhores suplementos de Ravenloft. É Ravenloft mesmo ou é considerado meio extra? Não, é Ravenloft mesmo. Pois é. Mas eu quero só para encerrar a terceira edição rapidinho. A White Wolf continua lançando esses livros, livro de monstro, livro de cenário, opções para personagens como Heroes of Light. E eu comecei a trabalhar com Ravenloft nessa época. Eu tive minhas primeiras artes de Ravenloft entraram nesses livros da White Wolf. Abraço para o Rich Thomas, aí. Parabéns. E foi a última coisa de Ravenloft que saiu oficialmente até a aventura que eu escrevi na quarta edição. Isso de Ravenloft, o cenário principal. Na época da segunda edição ainda, saiu essa caixa, chamada Mask of the Red Death, a Máscara da Morte Vermelha, que era... Máscara da Morte Vermelha assim, é uma referência ao conto do Edgar Allan Poe. É uma referência a um conto do Edgar Allan Poe, mais conhecido por O Corvo, que narra a história de um rei chamado Próspero, que enquanto o reino dele está sendo dizimado por uma doença chamada Morte Vermelha, ele resolve dar um baile de máscaras. Ele pega todos os nobres, bota no castelo dele e dá um baile de máscaras assim, completamente fora da realidade, enquanto as pessoas estão morrendo lá fora. Só que acaba aparecendo uma figura vestida de vermelho, olha o spoiler, acaba aparecendo uma figura vestida de vermelho, que no fim das contas se revela a própria Morte Vermelha. E aí todos os nobres que estavam lá no castelo morrem, e a Morte Vermelha assume o domínio sobre todas as coisas. Sim. Existia até um filme com o Vincent Price, que adapta essa história. Adapta de uma maneira bem adaptada. Várias coisas. Mas é um filme de horror com Vincent Price, por favor, assistam. Acho que é o Baile da Morte, uma coisa dessa. Essa Mask of the Red Death é oficialmente Ravenloft. É como se fosse um domínio de Ravenloft planetário. A Morte Vermelha, ela tem um domínio completo sobre um planeta Terra. Desde da sua origem, desde que ela entra nesse mundo na época do Egito Antigo, invocada por Imhotep, que existiu de verdade, galera. E o cenário se passa na década de 1890, no fim do século XIX. Então é o mais avançado que o D&D chegou e continuando a ser D&D. Era um cenário muito maneiro, nossa, excepcional. Eu adorei toda a ambientação, toda a pesquisa que foi feita. As ilustrações são todas ilustrações em estilo bico de pena. Uma coisa bem, bem de época. Mistura também umas ilustrações de banco de imagem da época. Tem um atlas que eles chamam de Terra Gótica, que é a Terra de 1890. Saíram alguns suplementos, como o Gothic Earth Gazetteer, que, para você ver o detalhe da pesquisa que eles fizeram, eles têm os líderes mundiais na década de 1890. Então, não sei se a câmera vai ver, está aqui, Brasil. Olha, Brasil... Presidente Deodoro de Fonesco, rolou um typo aí, 1889 até 1891, Floriano Peixoto, Prudente José de Moraes Barros, e Manuel Ferraz de Campos Salles, que assume em 1898, e é o presidente do Brasil até terminar a década de 1890. Então, eles até fizeram a pesquisa do que acontece aqui no Brasil. O que acontecia aqui no Brasil tem, ano a ano, uma timeline enorme de eventos mundiais, porque você nunca sabia o que podia ser uma semente para uma aventura. Quando você podia tirar uma ideia para uma aventura. E lançaram o Guide to Transylvania. Porque, afinal de contas, você não pode ter uma aventura, uma terra gótica, sem dar um enfoque maior na Transilvânia. E eu tive uma amiga que é da Transilvânia, uma amiga romena. Eu mostrei o mapa para ela. E ela encontrou a cidadezinha dela aqui, Cluj-Napoca. Fica aqui pertinho entre Sibiu e Bistrita. Então, a pesquisa foi feita de verdade. Minha aventura favorita de D&D. Com essa aventura, eu consegui deixar meus jogadores com medo. É, já que o Eles estavam com dissipador. medo de ir sozinhos ao banheiro. Qual foi o título da aventura? Um abraço para o Colin McComb, que foi o autor, que essa aventura foi realmente o um troço muito, Qual o nome? muito doido. A aventura se Qual chama o nome? e veio na caixa vermelha do Mask of the Red Death. É a Desculpa, eu não volta consegui entender do. o nome. Oi? Eu não consegui entender o nome. A aventura é Red Jack, que é a Ah, tá. volta do Jack o Estripador. Só que na Boston de 1890. Esse Parabéns. cenário fez tanto sucesso com os fãs de Ravenloft que na época da terceira edição saiu um livro, Mask of the Red Death, para a terceira edição. Também tem a arte minha aqui. Eu pude, inclusive, pintar um retrato da própria Morte Vermelha. Olha. Infelizmente, as ilustrações são todas preto e branco, então a Morte não ficou vermelha. Olha, olha aqui, temos aqui Imhotep invocando a Morte Vermelha e a Morte Vermelha entrando na Terra Gótica. Por acidente, mas ferrou com tudo. É sempre assim, é sempre por acidente. Sempre por acidente. Isso encerrou a terceira edição de Ravenloft. Esse livro, Mask of the Red Death, da White Wolf, foi acho que o último que saiu, se não foi um dos últimos, foi o último. E aí não aconteceu nada específico de Ravenloft. O que aconteceu foi na quarta edição, estamos aqui na quarta edição, Quarta edição de D&D, né? de D&D. Tá, e na terceira edição ainda saiu aquela série Expedição para, Expedition to. Isso. Tem são assim, adaptações de aventuras ou campanhas muito clássicas como Revisitando. Só que o Isso, que que exatamente. acontece é que eu acho que eles não expandem, né? Mais ou menos a mesma coisa em que estava, é uma aventura aí que vai ser colocada. É uma releitura da aventura original. Ela expande Exato. com Aí outras você pode jogar isso como uma campanha ou como uma aventura de uma noite assim. Quem sobreviver, beleza. muito interessante que na introdução dessa Expedition to Castle Ravenloft, tem dicas para você adaptar para outros cenários. Então, tem dicas para você Exatamente. botar em Eberron e tem dicas para você botar na terra do D20 moderno, que é a terra atual. Exatamente. O Ravenloft em algum lugar lá da Romênia. Tem para colocar em Forgotten Realms também. É Eberron, D20 moderno e Forgotten Realms. Mas assim, eles dão a entender que você pode colocar onde você quiser. Então, você pode ficar entre Essa interessado. ideia assim de que é um elemento, aquele que fala, elemento core que você vai colocar em qualquer lugar. Volta à ideia da aventura original, que não dizia nada de demiplano. Era só um condado em algum lugar. Exato. Então, essa é uma releitura da aventura original, escrita pelo Bruce Cordell. Ele traz de volta essa coisa. Isso aqui não precisa ser uma campanha separada. Isso aqui pode fazer parte de qualquer campanha que você estiver jogando. Mas ela pesou muito mais no combate. Tinham muito mais coisas de combate, tinham missões, side quests. Ela expandiu em muito o mapa ao redor de Barovia. Depois disso, saiu a quarta edição, em que o Plano das Sombras, o Shadowfell, passou a fazer parte da cosmologia central, da cosmologia core do cenário. E esse Shadowfell é como se fosse uma nova versão do semiplano de Ravenloft, porque ele é um espelho distorcido do mundo material primário, que é onde os personagens moram. Então, a cosmologia da quarta edição passou a colocar os domínios de Ravenloft, que são as prisões dos Lordes Sombrios de Ravenloft, o primeiro deles foi Strahd, botou elas espalhadas no Shadowfell. Então você poderia andar por uma área sem Lorde nenhum e de repente você entra no domínio que tem um Lorde. Houve uma série de artigos na Dragon mostravam novos domínios, um domínio que era controlado por um dragão prateado, um domínio que era controlado por uma Tiefling, e por aí vai. E foi basicamente só isso que foi feito com o conceito de Ravenloft na quarta edição, até 2 anos atrás, que eu peguei, assim, foi um assignment que eu pulei para pegar. Assim, os editores da Dragon, eles mandaram para vários autores, inclusive para mim, uma lista de artigos que eles gostariam, e pedia para você dizer em quais você estava interessado em escrever. Um deles estava lá, Fair Barovia. Botei lá em primeiro lugar. Por favor, esse aqui, não, parou, Bangu. Esse aqui é meu. E eu tive a sorte de receber o assignment para escrever uma aventura que a ideia original é o que acontecia com Barovia depois que os personagens matassem o Strahd. Uhum. Essa era a ideia original da aventura e eu escrevi a aventura. Para escrever essa aventura, eu li a aventura original, a caixa original, e li a aventura Faces of Evil, que se passa na vila de Valak, que é uma vila próxima a Barovia, e o romance da Strahd, o primeiro romance, para poder entender o condado em si, não o castelo. Ninguém ia entrar no castelo, o castelo estava fora do âmbito da aventura. Exato. Então, a aventura é para ser focada na vila de Valak, que é uma vila um pouco maior e um pouquinho mais normal do que Barovia. E eu escrevi a aventura da melhor maneira possível, puxando muita coisa do romance original, a Strahd, inclusive o vilão da aventura vem direto desse romance. E a aventura foi aprovada, com uma pequena alteração. O pessoal que joga em Ravenloft, a gente acha que eles querem o Strahd, então dá para botar o Strahd de volta? Voltei todo o relógio do cenário, da aventura, para ser uma aventura que se passa ainda durante o governo do Strahd. Mas isso foi uma coisa bacana de fazer, bacana, interessante, porque você é obrigado a explicar como é que os moradores de Barovia, como é que os barovianos veem o Strahd. Eles não acham que ele é um vampiro. Eles não acham que ele é um imortal. Para os barovianos, ele é Strahd 11º. O 11º Strahd é governar Barovia desde que o Strahd I, que era o herói nacional, libertou Barovia dos invasores Tergs, que seriam os turcos, turco-otomanos, se você colocar Barovia como sendo a Romênia, como sendo a Silvânia. Aí, você pega a história do Vlad Tepes aí, né, que é o herói nacional, porque ele conseguiu deter a invasão dos muçulmanos durante um tempo. Exatamente. A um preço de uma crueldade absurda, né? Mas naquele mundo fazia todo sentido. E aí os barovianos têm Strahd I como sendo o herói nacional, e cada Strahd seguinte é um pouquinho menos excepcional, um pouquinho mais corrompido, e eles acham que o Strahd 11º é o diabo em pessoa, tanto que chamam ele de o diabo Strahd. Isso aí são coisas que você pega, como é que o Strahd governa, quem governa em nome dele, como é que se recolhe impostos, para que se recolhe impostos, se ele é um vampiro e mora num castelo onde tem mortos-vivos para fazer tudo para ele, como é que as pessoas entregam esses impostos, tudo isso eu pesquei de várias fontes diferentes para poder detalhar a vila de Valak, tentei incorporar coisas de outros domínios de Ravenloft, porque durante a Grande Conjunção, tinha um domínio que fazia fronteira ao sul de Barovia, chamado Bloodspur, que era governado por Mind Flayers, os Devoradores de Mente. Não sei como é que fala. É uma das coisas polêmicas do Domínios do Medo original. Assim, você colocar os Mind Flayers, que são uma criatura de de Spelljammer, assim, uma coisa espacial, assim, nesse mundo. Foi uma das coisas que me chocou inicialmente. É, até eu entender essa ideia da coxa de retalhos, que são os domínios do medo. É, dá para você consertar isso, dá para você fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Assim, ninguém sabe que aquela região ali ao sul é governada por Mind Flayers, para eles é só uma região inóspita e tudo mais. Mas durante a Grande Conjunção, Bloodspur se separou de Ravenloft, ficou flutuando sozinha, e Barov absorveu parte daquele território e parte da população humana dali. Uma população que tinha uma tendência a ter poderes psíquicos. Uhum. Então, eu coloquei uma parte desses humanos com poderes psíquicos como sendo imigrantes em Valak, e foi uma maneira que eu tive de incorporar os status dos Kalastar, que são de Eberron, e são humanos com poderes psíquicos naturais. Então, seguindo a tradição da quarta edição de reskinning, de você mudar o nome das coisas e usar como uma coisa diferente, eu peguei os Kalastar, mudei o nome para o nome que essa raça tem em Ravenloft, e incluir ali para você poder ter um pouquinho mais de liberdade de fazer personagens de raças diferentes. Pode fazer um humano, você pode fazer um dessa raça humana, que eu esqueci o nome agora, não vou procurar, porque senão se alonga. Elfos, anões e tudo mais. Foi uma tentativa de fazer, como a gente comentou no podcast do Templo do Mal Elemental, uma coisa parecida com a Vila de Homelet. Uhum. Porque eu detalhei Valak, vários lugares em Valak, e coloquei várias side quests ao redor no mapa. Então você, assim, você só vai passar no Castelo Ravenloft ali na porta e bater de cara na porta, se você quiser, mais pra frente. O Strahd até pode aparecer disfarçado depois, pra dizer, ó, bom trabalho, quer continuar trabalhando pra mim, beleza, se não, rala peito. Essa foi a parte que meus jogadores mais gostaram, enquanto final, ali para jantar com o Strahd. Quando ele vai parabenizar todo mundo, ele tinha a Paladina, que sabia que não tinha nenhuma condição de sobreviver. Mas, aquela coisa todo tempo, assim, os heróis fazendo o trabalho pro vilão, né? Exatamente. Essa coisa do Strahd, ele bota as pessoas, manipula as pessoas. Por que você está em Ravenloft? Porque Strahd que é. Senão você não estaria. Exatamente. Por isso, é aquela questão do vilão em controle. Uma coisa que eu coloquei quando saiu Heroes of Shadow, que foi um suplemento da quarta edição, sobre Shadowfell, magias de sombra e tudo mais, eu escrevi algumas das raças que aparecem nesse livro. E uma delas que eu criei foram os Vriloka, que são um tipo de vampiros vivos. E, em parte, inspirado no domínio de Ravenloft, num dos domínios de Ravenloft, que nunca foi explorado. Então, ia ser bacana. Sempre tive a ideia de fazer isso com esse domínio. Nunca pude, nem em casa, nem oficialmente, mas essa ideia ficou na cabeça e quando eu tive a chance de criar essa raça de Vriloka, eu coloquei no Heroes of Shadow, e aí eu coloquei no Ferbarovia uma NPC, que ela aparenta ser humana, ela acha que é humana, mas ela é um pouquinho mais forte, é um pouquinho mais ágil, e as estatísticas dela são de uma Vriloka. E existe uma explicação para isso. Posso dar spoiler? Pode dar spoiler. Eu acho que essa aventura, Ela foi bastante popular assim, quando ela foi lançada, mas como é insider aqui no Brasil, acho que as pessoas não falaram tanto dela. Ela está disponível ainda? Tá. O insider está disponível, inclusive, você pode assinar e pegar todas as Dragons, todas as Dungeons, baixar tudo, porque acho que está num link um pouquinho diferente. Acho que agora... Ele está um pouco expandido agora. Eu consegui achar de novo no Amor. Dá para encontrar. Mas assim, vale a pena porque é um banco de dados fantástico, de ideias, de coisas assim que, independente da edição, é muita coisa legal. Olha. Principalmente no fim do ciclo da edição, a gente começou a colocar artigos com muito pouca, muito pouco material de regra. Uhum. Eu escrevi pelo menos 3 artigos sem regra nenhuma. Era só descrição de cenário. E aí eu coloquei essa personagem, que é tipo uma nobre, descendente de uma burgomestre de uma outra vila. Que é, ela aparece no romance A Strahd. E no romance A Strahd é a primeira mulher mortal com quem o Strahd tem um caso depois que ele vira vampiro. Ele, inclusive, não vampiriza ela. E aí eu pensei, o Strahd e essa mulher deitaram ali na torre de guarda, deram uma coisinha, depois ela foi embora. E ela viveu a vida dela e tudo mais, casou, teve filho. De repente, o filho não era do marido dela. E aí, como já existe o precedente de ter outros von Zarovich no cenário descendente do irmão do Strahd, do Sturm von Zarovich, eu aproveitei e coloquei essa nobre como sendo uma descendente do Strahd. Na aventura original, que se passaria depois que o Strahd era derrotado, essa informação de que ela é descendente do Strahd dá a ela o direito de assumir o castelo. E aí ela assumiria o castelo e chamaria os personagens que trouxeram a informação para ela para serem os cavaleiros de Ravenloft e ajudá-la a libertar Barovia do mal. Então, por isso que seria Fair Barovia, a Bela Barovia ou a Justa Barovia. Porque seria a chance que você tem de transformar Barovia, uma região totalmente dominada pelo mal durante séculos, num reino bom e justo. Então seria uma maneira de você encerrar o ciclo de Ravenloft. Redimir a história. Redimir todo o conceito de Ravenloft, do castelo Ravenloft e tudo mais. Acabou que, como o pessoal prefere o Strahd na aventura, então essa partezinha morreu, mas quem quiser fazer em casa, fique à vontade. Por que não? Por que não? Eu até incluí várias coisas de, assim, bem obscuras, como o Raven King, o Pior 200 Summers, que é um corvo bonzinho, inteligente, que comanda uma ordem do corvo que luta contra o Strahd. Eu tentei botar o máximo de coisa obscura para os fãs mesmo. E ficou muito bacana, assim. O pessoal no final, o problema do pessoal foi eles terem gostado demais da história. Então, acho que isso aí se deveu muito, assim, à parte de pesquisa. Muitos jogadores um pouquinho mais antigos, assim, que já tinham tido contato com o Ravenloft na década de 90, aqui no Brasil, gostaram. Assim, eles foram pegando essas pistas pelo caminho. Ainda que é muita coisa, né? Eu fiz uma mini campanha em 3 sessões, uma por mês. Acho que morreu só um pouco de bobeira. Não deu para explorar tudo, mas é muito bacana, assim, o jeito como as side quests vão levando você a passar por todo lugar. E tudo que você faz está sempre à sombra do castelo de Ravenloft, ali que está te observando à distância, né? Sabe que não está pronto para ir lá. Não, você não sabe que está pronto para ir, você não entra ali nem por um decreto. Tem uma Banshee na aventura, no Fair Barovia, que ela é uma Banshee que está na aventura original, presa no calabouço do castelo. Então, se você for lá na aventura original, você vai ver a mesma Banshee que depois você vê no Fair Barovia. Por que ela está presa? E o local onde você luta com elas aparece no romance, no A Strahd, que é o local onde o Strahd, quando era vivo, junto com o irmão dele, o Sergei, enfrentam um bandido chamado Red Lucas. Então, eu tentei pegar o máximo de coisa de vários locais diferentes para... que é como o Ravenloft sempre fez. Você pegar a inspiração de vários lugares diferentes para você deixar a aventura mais rica. Você deixar os personagens explorarem a coisa. Você lembra por que essa Banshee está presa no calabouço do Strahd? Porque o Strahd quis. Não tem uma historinha para ela? Cara, ela no, na aventura original, ela era uma elfa que foi seduzida pelo Strahd, foi corrompida pelo Strahd e aí ela foi apedrejada até a morte pelos outros elfos, porque ela tinha ficado maligna pra cacete, de repente cometeu algum crime, alguma coisa dessa. E aí ela virou Não, uma banshee e ficou aprisionada. não, eu perguntei porque, assim, tem algumas aventuras que a gente fica meio com algumas situações que dá, né? Tem uma aventura que é muito clássica, eu não vou lembrar dela agora. Você tem um armarinho, assim, tipo um corredor, no fim tem uma portinha, tem um quartinho pequenininho, lá tem um lick, nível 12 ou 13. É um negócio completamente absurdo. Aí eu fui tentar achar, e eu achei no Expedition, no Expedição para o Castelo Greyhawk. Tem uma coisa parecida, mas aí já deram um espaço maior para o líquido, já tá melhor instalado, não é aquele armarinho aleatório que você fica, meu, o que ele está fazendo aqui? Ah, de repente ele tem aquela magia Mordenkainen's Mansion, e aí ele cria uma portinha e vai pra uma mansão extradimensional. Sei lá. Economiza no aluguel, né? Economiza no aluguel. É. Ele paga um kitnetzinho em Madureira e mora numa mansão Pois hollywoodiana. é. Privilégio de arcanos, né? Cláudio, Privilégio. depois da quarta edição, então, você escreveu o Farbarov e tal, atualiza um pouco esse mundo. A aventura seguiu um caminho que não é o que você esperava, porque os fãs botaram muita pressão em cima, é legítimo. E aí, depois da quarta edição, o que a gente espera do Ravenloft a partir assim, depois da Olha, sequência do Farbarov, tem o jogo de tabuleiro do Castelo Ravenloft, saiu e um jogo de agora, na quinta tabuleiro. edição, ele ganha um espaço maior de novo, né? Ele é citado várias vezes. Para você ver o sucesso de Ravenloft, o board game, o jogo de tabuleiro Castelo Ravenloft, foi o primeiro jogo de tabuleiro que saiu de D&D, que depois é que foi sair o Wrath of Ashardalon, depois foi sair o Conquest of Nerath, o primeiro foi Castle Ravenloft. E foi o que deu origem a todo o sistema de jogo de tabuleiro, que tem feito sucesso, o pessoal adora. São jogos um pouquinho mais complexos. A maneira como o Strahd foi mostrado na capa, na caixa desse jogo, é a mesma maneira como ele está sendo mostrado aqui no Monster Manual da quinta edição. Você vai lá na parte do vampiro. Vamos lá, alfabeticamente falando. Aqui. Ô, Cláudio? Oi. E aquele visual? É, esse aí. O Pois é, visual. esse é o visual do Strahd no, na caixa Castle Ravenloft. Dá uma. É a Acho que ele. miniatura do Strahd do D&D Miniatures, é essa, com visual cabelo comprido, Pois é. todo. E aqui na página seguinte temos uma pintura belíssima do próprio Castelo Ravenloft. Pois é. E aqui Inclusive está o no livro do falando. jogador, quando tem a primeira cena, mostrando assim, narrando aquela clássica introdução, o que é RPG, né? E aparece Isso. um mestre ali explicando para os jogadores, e vocês chegam pela estrada e vocês veem o castelo Ravenloft surgindo no meio das brumas. E eu falei assim: nossa, personagem nível 1, parabéns, não vai chegar ao segundo. Bom para você. O personagem chega ao segundo. É só quando aparece o Strahd e você fala assim, mestre. Exatamente, educadamente, educadamente. Educadamente, sim, mestre. E o senhor quer que a gente faça? E o que esperar de Ravenloft? Eu não sei. Você tem várias coisinhas de todos os mundos de D&D espalhadas pelos livros até agora. Então você tem, na parte do vampiro, fala do Strahd. Na parte do Death Knight, fala do Lord Soth, que é tanto de Dragonlance quanto de Ravenloft. Então, Exatamente. assim, você tem essas pequenas pitadas dos cenários clássicos em várias coisas. A Wizard of the Coast liberou o preview do Dungeon Master Guide com a tabela com o conteúdo. E o índice. E estava lá, Madness. Então, a regra opcional de loucura, que foi introduzida no Forbidden Lore de Ravenloft, ela pode estar vindo em algum formato para a quinta edição, para quem quiser usar. Então, eu não duvido que apareçam módulos de regra para teste de resistência de medo, de horror. E mais para frente, com certeza, alguma coisa vai ser feita com Ravenloft, porque é uma marca que é importante, é uma marca que tem o reconhecimento, as pessoas lembram do nome. Então, duvido que vai ficar... E é um legado que ficou também na parte de desenvolvimento de jogos, né? Porque os vilões, eles deixaram de ser só um monte de números que ri de você, e esperando você no fundo da dungeon para ser uma parte integral de toda a aventura, e ter uma personalidade mais profunda, né? Eu lembro que na quarta edição o pessoal já tinha começado a inserir algum aspecto de personalidade pro vilão, para deixar ele mais memorável, mais especial. Tem um vilão muito legal de uma aventura dos Reinos Esquecidos, que é... não lembro que vilão que é, mas eu lembro que, assim, uma característica dele, assim, ele cantava canções de ninar enquanto te perseguia num corredor. É uma besteira, mas já é uma coisinha a mais. E agora, hoje, dia 31 de outubro, a gente teve um preview do Dungeon Master Guide, em que tem, assim, tem a parte do vilão. E aí tem ali duas páginas falando do vilão e tem uma tabelinha aleatória para você dar características. Então, por exemplo, o vilão, ele é derrotado se você vingar a morte do ser amado. E aí, quer dizer, o vilão, ele não precisa ser alguém necessariamente maligno. De repente, ele tem uma motivação por trás que você até empatiza. Muito o que acontece com o Strahd. O Strahd se apaixonou por uma moça chamada Ivana? Tatiana, conta a história da Tatiana para nós, para a gente ir fechando o programa. Vamos fechar, então, com a historinha do Strahd. Barovia era um reino montanhoso, com muita floresta e tudo mais, e estava no meio de uma guerra entre os invasores Tergs e um exército, para tentar libertar essa região, que era chefiado por um príncipe, um nobre chamado Strahd von Zarovich. Ele era filho do rei Barov e da rainha Ravenovia. E ele lutou a vida dele toda para libertar a terra dele desses invasores. Então, ele, quando finalmente conseguiu expulsar esses invasores, ele já estava com seus 40 anos, 40 e poucos anos, e na cultura dele, ele era um velho. Quando ele conseguiu expulsar os Tergs, ele descobriu a última fortaleza que ele conquistou foi o castelo Ravenloft. Foi o castelo, ele botou o nome de Ravenloft no castelo em homenagem à mãe dele. E aí ele tomou conta daquela vilazinha de Barovia. E como os pais dele já tinham morrido, e ele não queria assumir o título de rei, porque era o título do pai dele, ele assumiu o título de conde e transformou Barovia no condado e chamou o irmão dele, que ele não conhecia. O irmão era um neném quando ele começou a lutar, e ele só se correspondia com o irmão por carta. Então, quando chegou o irmão dele, o irmão era mais jovem, mais bonito, mais puro, porque estava estudando para ser o equivalente a um papa na religião deles. Não, e inclusive o Strahd, ao longo da carreira de guerreiro dele, teve que fazer coisas horríveis, né? Então, sim, a guerra acabou com ele não só fisicamente, como acabou também com a moral dele. Ele era um cara totalmente pragmático. Não que ele fosse malvado, mas ele era um cara que lutou durante 20 anos. Então ele já não tinha mais aquela inocência que o irmão, quando apareceu, o irmão tinha. Tudo bem, até o começo o irmão lembrava ele um pouco da mãe dele e tudo mais, e eles ficaram amigos, apesar do irmão ficar reclamando sempre da maneira como o Strahd governava. O Strahd era assim, vamos cortar a cabeça desse criminoso e colocar em praça pública, e assim não vão ter novos criminosos. E o irmão dele, caraca! Cara, você não pode fazer isso. O Strahd ficava meio de saco cheio dessa história, mas tudo bem, era o irmão dele. Até o dia em que o Strahd viu uma donzela da vilazinha que ficava abaixo do castelo, chamada Tatiana, que era uma órfã, foi criada lá para uma família, não sei o quê, ele se apaixonou por ela de cara. Qual é o problema? O Serguei tinha se apaixonado antes, E ela tinha se apaixonado pelo Sergei. Ela só chamava o Strad de irmão, ancião. Tomou um friendzone na cara. Não, foi na cara, ô velho. Os termos que ela usa tio, em inglês tio, é tio, Elma. Tio. É, tiozão, era tiozão. Tem uma cena muito maneira, a primeira cena que você vê no livro A Strad, era o Strad acordando e chamando, na tenda dele de campanha, e chamando o barbeiro para fazer a barba dele. E ele olhando no espelho, assim, a barba toda grisalha, o cabelo é pretão, mas a barba era toda grisalha, por isso é que ele mandava raspar a barba. E ele fala, ele pensa consigo mesmo, porque é escrito em primeira pessoa, ele pensa consigo mesmo. Se algum dia aparecer um cabelo branco em mim, ou eu vou ter que raspar a cabeça ou parar de olhar no espelho. Uhum. E a gente sabe que depois ele perde a habilidade de se ver no espelho. Muito isso. Pois é. Mas é maneiro porque tem essa vaidade dele, né? O Strad, ele faz de tudo para tentar conquistar a Tatiana, ele tenta ser simpático com ela, ela... assim, nunca rejeita ele por educação, ela gosta dele enquanto futuro cunhado, e assim, aos poucos ele vai começando a procurar uma maneira de ficar mais jovem para poder conquistar a Tatiana. E a maneira que ele consegue, que é sussurrada a ele pelas brumas, que aparece no quarto dele, sob a forma da Tatiana, é que ele tem que sacrificar o irmão. Então, o Strad, ele acaba matando o irmão dele, a primeira pessoa que ele suga o sangue é o melhor amigo dele, que é o capitão da guarda, só que até aí ele deixa tudo escondido, porque era a véspera do casamento. Quando ele, no dia do casamento, ele chega para a Tatiana, não, olha só, vamos lá, vamos conversar assim, e ele começa a usar, sem querer, o olhar hipnótico dele. Porque ele não sabia que ele, enquanto vampiro, tinha um olhar hipnótico. Só que nessa hora, os guardas do casamento começam a atacar os convidados, por causa da traição de um vilão que depois vai aparecer em Ferbarovia. Quando isso acontece, atacam o Strad, mostra toda a monstruosidade dele, e é nessa hora que a Tatiana, horrorizada, mergulha do parapeito e desaparece nas brumas. O Strad mata praticamente todo mundo que está no castelo, só deixa duas ou três pessoas de quem ele gostava fugirem, e aí ele vai ficando cada vez mais recluso no castelo, e passa a governar apenas por intermédio dos burgomestres que levam as leis para as cidades e trazem os impostos. Ao longo dos anos, vão aparecendo novas moças na vila de Baróvia, que são a cara aí que tá, porque o corpo da Tatiana nunca aparece, né? Não, e tá assim, uma cena muito recorrente nas descrições do Strad é que séculos depois, ele ainda desce lá pela encosta do castelo tentando achar o corpo e nunca encontra. E assim, ele não tem noção da passagem do tempo. Ele desce andando pela parede, desce em forma de lobo, desce em forma de morcego, chama os lobos da região para farejar e nunca encontra nada. Então, ao longo dos séculos, vão aparecendo novas garotas que são a cara da Tatiana, e ele sempre tenta se aproximar, sempre está quase conseguindo e acontece alguma coisa que ele perde a garota de novo. Ou ela morre, ou ela... normalmente ela morre. Ela vai embora, sempre acaba em morte. Ou desaparece por algum motivo, quando ela está quase lembrando. Aí entram os personagens jogadores, né? E aparece, quando os personagens jogadores chegam em Ravenloft, normalmente tem... é a época que vai aparecer uma nova Tatiana na vida do Strad. Então, o Strad, ao longo dos anos, ele vai perdendo a humanidade dele até que chega ao cenário de campanha clássico, que ele anota essas memórias num livro forrado com pele humana, ele tortura gente no calabouço, não sei o quê. Ele sabe que ele é um monstro, mas ele ainda, apesar de ser um monstro, ele ainda é apaixonado pela Tatiana. Se esse amor vai redimir ele um dia, ou se o que ele quer é transformar a Tatiana numa vampira para ficar com ele para sempre, isso depende de cada campanha. Mas essa é a história do Strat. Muito bem. Então, como é que a gente está agora de influência? Um baita filme, eu quase falei outra coisa, daria um baita filme, um baita seriado, se fosse feito no estilo Game of Thrones. Certeza, certeza. Assim, a gente está precisando de bons seriados adultos. Assim, essa nova... Saiu uma nova série do Drácula agora, Drácula Unbound, uma coisa assim, que é um pretexto para o cara tirar a camisa só. Assim, já me incomodei. Ah, eu não gosto do cara sem camisa, né? Tem uma coisa interessante aqui no cenário original, que as ilustrações foram feitas pelo Stephen Fabian, que é um ilustrador clássico, antigão, das antigas, ilustrava Conan, não sei o quê. Temos aqui o Strad Bondarovich, vou tentar botar aqui no videozinho. Aí está, esse estrangeiro exótico. Pois é. E nessa ilustração, ele é a cara do vilão principal do filme O Enigma da Pirâmide. Que é um filme de Sherlock Holmes jovem. Ah, é verdade. Tá, tem já o jovem Sherlock Holmes, acho que chama em português. Não vou dar spoiler. Mas, e esse assim, ator... Assim, vale a pena. Vale a pena, uma sessão da tarde excelente. E esse o ator que fez esse personagem é a cara do Hugh Jackman. Por conseguinte, o Hugh Jackman seria o Strad perfeito. Porque muito ele já está com 40 e poucos anos, já está numa idade boa, é alto, é forte, pode fazer um papel sedutor e tudo mais. E tem aquela coisa que ele já mostra no Wolverine de conseguir fazer um personagem mais selvagem, mais furioso. Então, eu acho que o Hugh Jackman, para mim, seria o casting call perfeito para o Strad Bondarovich. Muito bem, assim, fica a sugestão para Hollywood, então. Botem 100 milhões aí, o Cláudio está falando que vai ser um grande filme. Vai ser um grande filme. Bom, pessoal, o Vampiros, desde que foi lançado a primeira aventura Ravenloft, Vampiros tem se tornado um dos melhores, dos vilões favoritos de D&D. Eles são inteligentes, eles são interessantes, eles são sedutores, e mais importante ainda, eles são ambíguos. Porque apesar de ser monstros, eles têm muito da gente também, né? E tem essa coisa da carga do tempo, assim, que você pode acabar sendo muitas coisas. O Strad, apesar de ser cruel, apesar de torturar, sei lá, você pode entender esse drama pessoal dele de ser um velho rejeitado pelo amor, e esse amor voltando a cada geração, e essa coisa estranha da sensação do tempo que não passa, sei lá. A gente vai ter esses reflexos do vampiro em outro set de campanha. A gente vai ter, por exemplo, em Eberron, a gente tem um dos reinos mais poderosos de Eberron, é o reino de... Karnat, exatamente, que é um reino governado por vampiros, apesar das pessoas não terem uma noção muito clara do que acontece de verdade. Elas não sabem da identidade do cara lá, olha o spoiler, hein? Então, mas é que você tem aquele castelo clássico dominando a paisagem, e lá dentro tem um mal ancestral, que você vai entrar em contato aos poucos, né? É um reino que quando o bicho pega, eles jogam um Animate Dead e levantam zumbis e esqueletos para defender o reino deles. Exatamente. Quando você assina para se tornar soldado do exército de Karnat, você está servindo não só pelo resto da sua vida, pelo resto da sua vida e depois também. Exatamente. Uma das melhores sugestões de campanha da quarta edição foi lá no livro, o livro dos... como é que chama? Open Grave, estou vendo aqui, Open Grave, que é uma aventura que sugere você passar por todos os tiers de personagem, começando lá no nível básico, quando você está num reino que é oprimido por um governo corrupto, e à medida que você vai ascendendo na sua carreira de personagem, vai tendo mais acesso à informação, você descobre que, na verdade, todo esse reino aí ele é comandado por uma dinastia de vampiros, que determina a vida de todo mundo, mas para você enfrentar eles, você vai ter que chegar lá no nível 20 pedradas, até o nível épico, realmente. A gente vai ter esses reflexos de vampiros também. Aqui o Herbert, que ficou quietinho aí o tempo inteiro, fala um pouquinho rapidamente para a gente do Pathfinder. Qual que é o Ravenloft Pathfinder, Herbert? Não, é porque no Ingolarion, a paz muitos escritores que trabalhavam para a Dragon Magazine, né, já eram acostumados a escrever para os outros cenários, e obviamente tem reflexos de aventuras que podem ser jogadas em vários dos cenários tradicionais de D&D, e que geraram reinos de Golarion. Então, Golarion tem o Talav, que é a Haveloft não oficial de Golarion, porque ela funciona basicamente, é muito parecido. São, digamos assim, vários condados dentro de um reino. O reino é mais gótico, aquela atmosfera mais Europa Oriental, e cada reino tem uma temática. Tem o reino lá dos vampiros, tem o reino lá do Fantasma da Ópera, tem o reino dos lobisomens, tem o reino dos liches, tem os reinos das coisas de Cthulhu, que é Golarion. É um mundo muito Lovecraft, as pessoas não sabem, mas quando você chega em nível alto, você vê só os plots absurdos. Então, é muito inspirado em Ravenloft. Tanto é que eles fizeram a Adventure Path, que é Carrion Crawl, que se você jogar, ela é uma aventura que quase uma campanha de Ravenloft que não se passa em Ravenloft, porque ela é muito, pega muitos temas parecidos. Muito bacana isso. Então, pessoal, não sei se está faltando a gente falar alguma coisa aqui, acho que a gente já podia meio que dar um encerramento aqui com uma sugestão de vocês para começar a jogar em Ravenloft. Então, Cláudio, começar a jogar em Ravenloft e Herbert. Chegar nessa região de Golarion, onde a gente vai encontrar esse reflexo, assim, não quero falar reflexo porque Pathfinder é outra coisa, né? Mas onde você vai entrar nessa terra gótica aí. Como é que essa aventura começaria? E qual, assim, de repente, que livro, que filme daria para o pessoal ler e entrar um pouquinho no clima? Vamos lá. Herbert, você começa. Não, desse cenário, tudo que as campanhas de Pathfinder sempre pegam um livro para os jogadores entenderem como entrar na Adventure Path, então tem vários ganchos. Tudo começa quando um antigo mentor dos personagens morre e todos os personagens que já viajaram o mundo recebem um convite para estar no enterro dele, e lá que vai começar todo o plot. A partir disso já é spoiler. E um dos filmes que mais me inspirou, sempre me inspirou muito para Ravenloft, foi o filme perfeito de Ravenloft, que foi esse Van Hill, apesar de ser meio fraco, Van Helsing, do próprio Hugh Jackman. Uhum. E eu sempre achei ele com muito clima Ravenloft, apesar de ser um pouco fraco na seriedade. É um filme Disney, assim, o filme é divertido, assim, mas você não sente medo em lugar nenhum, né? O filme Van Helsing, ele é com o Hugh Jackman, né? O filme era para ser um filme de terror, mas virou um filme comédia, assim. Van Helsing, ele é o... Se fosse pra ser Ravenloft, seria mais tipo Expedition to Castle Ravenloft. Mas, assim, é um Ravenloft um pouquinho menos gótico, um pouquinho mais fantasia, como a gente tá acostumado. É o Ravenloft que os jogadores chegaram. O site dos Cargatene tinha uma enorme seção de sugestão de filme, livro, programa de televisão, tudo para inspiração. O filme que eu acho mais Ravenloft, na verdade, os dois filmes que eu acho mais Ravenloft, um pelo plot, o outro pelo clima. Pelo clima, é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Tim Burton. Porque ele foi quase todo filmado num estúdio de som, com um cenário artificial. E essa artificialidade, eu acho que ela passa um pouquinho aquela ideia de que Ravenloft não é um mundo normal. Ravenloft é um mundo meio que construído pelas brumas. Uhum. E as brumas de Ravenloft, elas fazem uma aparição especial no filme. Exatamente. Quando o Johnny Depp está conversando com o magistrado num campo de... numa plantação, tem um espantalho com duas tochas e atrás uma floresta coberta de brumas. De repente, as brumas vêm e apagam as tochas. Aquilo foi claramente as brumas de Ravenloft dando uma Exatamente. Um alô pra galera. Então, uma coisa muito importante quando a gente joga em Ravenloft é que o ambiente também é personagem. O ambiente está contra você. Exato. Assim, as brumas, elas são vivas, elas ficam te procurando. Assim, quando eu mestrei a sua aventura, sempre tinha bruma, o tempo inteiro. E as brumas procuravam alguns personagens e evitavam outros. Então, exatamente. Por exemplo, tinha um mago, as brumas ficavam todo o tempo atrás do mago. Mas do paladino, não. Por onde o paladino ia, as brumas se afastavam um pouco. A paladina, né, que depois ficou revoltada. Outra coisa, a coisa da... Na minha cabeça, essa coisa da fantasia gótica é muito inspirada lá no filme da Hammer. Então, eu recomendaria assim, os filmes do Christopher Lee, quando ele fazia Drácula. O filme Vampire Lovers, que é baseado na noveleta Carmilla. Vale a pena ler Carmilla, é um romancezinho de 100 páginas. É uma vampira lésbica. Vamos falar. É uma vampira lésbica, por aí começa. Da literatura gótica, começando com Frankenstein de Mary Shelley, passando pelo Drácula do Bram Stoker, tudo que o Edgar Allan Poe escreveu, o Poço e o Pêndulo, o Corvo, os Assassinatos na Rua Morgue, tudo isso é leitura essencial para entender Ravenloft. Mas o filme que eu acho que tem mais o clima de ser, cara, isso é um jogo de Ravenloft. É o Pacto dos Lobos, filme francês, com Marco Dacascos, que você tem não só o clima bacana, você tem o cenário, que se passa na França pós-renascentista, na França elisabetana, não sei. Você tem todo o cenário e você tem os heróis do filme que lutam. Então você tem o herói do filme, ele é um botânico, um naturalista, mas ele sabe lutar, ele sabe caçar. É o Marquês de Cascos. E tem o Mark Dacascos, que é o parceiro, o Robin dele, que o cara é um monge nativo americano, assim, tem aquele anacronismo, aquela coisa, cara, isso é meio salada de fruta. Mas é um filme sem pretensão nenhuma, que é divertido. E é divertido, tem a Mônica Bellucci também, como a Mônica Bellucci, que não... E tem, assim, o Vincent Cassel também, que é um excelente ator francês, e a fera, que aparece do Pacto dos Lobos, que basicamente é um howler do D&D terceira edição, aquele que tinha os espinhos saindo dos ombros, que parecia um bicho todo pelado, parecia um tigre todo pelado com espinhos saindo do ombro. É igualzinho, sem tirar nem pôr. Então, é um filme que tem luta, tem mistério, tem possivelmente magia, o clima é bacana, o roteiro é bacana, e os personagens não são os personagens como de filmes clássicos da Hammer e tudo mais, que são os personagens meio ineptos. Os personagens, eles são competentes, então isso me lembra mais um jogo de Ravenloft do que os filmes da Hammer, apesar dos filmes da Hammer serem ótimos para você pegar a ambientação. Uhum. Agora, eu falei Van Helsing como uma aventura, o filme que entende como funciona um jogo de Ravenloft normal, regular, digamos assim. Agora, o filme que eu classifico como, apesar de não ter elemento de fantasia, como eu gostaria que fosse uma aventura de Ravenloft, é O Nome da Rosa. Excelente. O Nome da Rosa mexe muito na questão da corrupção que vem de dentro, que tem muito a ver com os testes de poder de Ravenloft. Agora, você falou que o Van Helsing entende como é uma aventura de Ravenloft. Pessoalmente, eu acho que a aventura de Ravenloft, se tiver mais de um monstro, já tem demais. A aventura de Ravenloft tem que ter um monstro só por vez, que vai ser o monstro da semana. Que aí você consegue trabalhar aquele monstro, você consegue criar toda uma investigação. Que criatura é essa? Quando você encontra tudo bem, você vai encontrar um zumbi, um esqueleto, assim, de vez em quando, você nunca encontra uma revoada de vampiros. Isso aí é só ali debaixo do castelo Ravenloft, no fim das contas. Você encontra uns três vampiros e só. Mas eu acho que é bacana você focar na investigação. Ravenloft é um jogo, principalmente o Mask of the Red Death, que se passa em 1890, a parte da investigação é essencial. Mas tem uma coisa legal, assim, por exemplo, uma referência muito boa, é o Drácula do Francis Ford Coppola, 92. E aquela, aquela cena em que o Harker, o Keanu Reeves, né, ele fica explorando o castelo, e aquela Isso. forma como o castelo é um lugar estranho, antinatural, as coisas parece que mudam de lugar, o lugar é todo sinistro, Sim, as coisas ficam muito erradas. Exato, ele tira um perfume, ele tira a tampa de um perfume, o perfume pinga para o teto. E aí aparecem e aquela coisa, exato. Não saia do seu quarto. Não saia do seu quarto. Tem uma excelente razão para isso. E uma das três noivas do Drácula nesse filme é a Mônica Bellucci. Ela está em todas. Exatamente. A gente tem um contínuo aí da Mônica Bellucci para ser explorado. Eu quero explorar ela. Já no... Uma sugestão também, a gente nunca começa uma história em Ravenloft. Os personagens de vocês eles estão fazendo outra coisa, e aí numa noite de tempestade eles acordam no outro dia em Ravenloft, já no meio da loucura. Esse é o estilo clássico antigo de Ravenloft. Mas eu, pessoalmente, eu gosto de fazer Ravenloft como sendo campanha plena. Os personagens são nativos de Ravenloft, preferivelmente de domínios diferentes, para você ter toda uma diferença de experiência, os personagens trazerem mais coisas para o grupo. E eu me amarro nessa história de você tentar transformar Ravenloft num mundo que faz sentido. Fala, Herbert. Não, você estava concordando. Isso aí. Eu também gosto de fazer os personagens nativos de Ravenloft. Eu sempre faço personagens como... Eu pesquiso muito as histórias do cenário e eu joguei com meio Vistani, que é uma coisa que antigamente no AD&D eles não gostavam de colocar etnias diferentes para os humanos, era uma coisa rara. Eu acho até por causa disso que eles botaram esse Vistani com uma raça diferente. É muito fascinante quando você fazer um personagem que não sabe nada, que acha que realmente está dentro do cenário e aos poucos ir descobrindo o quão merda a situação dele é, quanto o mundo é uma droga em volta dele e a esperança é uma coisa que não existe. Porque quando você vem de fora de Ravenloft, você tem esperança de sair, né? Você já nasce lá, você não conhece outra coisa. Uma coisa que uma tecla que se bate sempre é a pessoa não cair na armadilha de fazer Ravenloft sendo sempre negativo, negativo, negativo, negativo. Ravenloft é um mundo que de dia ele é lindo, a natureza é exuberante, cheia de cores, as folhas de outono, o Barov e tudo mais. De noite é que o bicho pega. Então, se você tiver esse contraste das coisas bonitas de Ravenloft com a maldade que existe por baixo, você consegue dar muito mais, explorar muito mais o horror do cenário. Porque muito você bem. Dá esperança para as pessoas. E aí depois você tira a esperança delas. Que bonito isso. Assim, um dia eu quero jogar com você. Opa! Estamos aí. Uma referência que sempre me vem à mente assim, quando penso em Ravenloft. Assim, é Ravenloft Galhofa, é a dança dos vampiros, do Roman Polanski. Que assim, eu gosto do ambiente que eles criam, assim, o ambiente gótico, essa coisa do isolamento, do terror das pessoas do vampiro, tá, depois vira palhaçada, né? Mas eu acho muito uma referência muito legal por ver essa corrupção em que as pessoas vivem, elas não percebem, a vida delas é isso. Então, aquele clássico, você chega na taverna toda coberta de alho, você fala que está indo para o castelo e ninguém mais fala com você. Mas por quê? Porque ninguém fala mais com você. Você sabe que tem alguma coisa errada, mas ninguém te dá informação. E a partir daí você está para sua conta. Bom, pessoal, então, mais alguma coisa que a gente poderia falar de Ravenloft? Ravenloft apareceu nos jogos de computador, de D&D, ainda da SSI. Você podia jogar, você era abduzido para Ravenloft, você montava seu personagem com as cartas, você ia, como se fosse uma leitura de cartas, você montava seu personagem, E teve, inclusive, um jogo de luta, se eu não me engano. Nossa! E parabéns! Que foi uma porcaria! Mas Ravenloft também apareceu um pouquinho nos computadores. Muito bem. E aí, desde então, ela está aparecendo continuamente. Os fãs continuam pedindo para apanhar mais de mão aberta do Strage. É, porque aí perde nível, aí é bom. É bom, agora eu já não tenho mais isso de perder nível, né? Senão você perde o jogador. Você diminui o hit point máximo, dá na mesma. Tá bom, então. Abraço. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bacana ver todo esse lore que vocês têm aí. O Herbert ficou meio quietinho, a gente tem que fazer ele falar mais. É compartilhar as aventuras do Pathfinder. E uma, então, queria pedir para vocês uma sugestão para o desafio do mestre da semana que vem. A gente já teve a mão rastejante, já teve o Beholder. Que monstro vocês gostariam de ter numa aventura one shot, assim, usado de uma forma fora do normal? Vampiro. Qual? Vampiro mesmo. Vampiro. De uma forma, de um jeito fora do normal? Vamos pensar então no jeito de encaixar eles. Que você falou aqui do... A gente falou um pouquinho do Expedição para o Castelo Ravenloft, a aventura da terceira edição ainda, e ele é mais baseado em zumbi, que era o que estava na moda na época. E assim eu achei isso esquisito. Então eu botei tudo ghoul e cria de vampiro. Então vamos pensar num jeito de encaixar esses vampiros aí numa aventura fora do normal. Assim, não um vampiro como necessariamente como vilão, monstro, mas de uma forma um pouco mais surpreendente para jogador veterano. Pessoal... Tem uma aventura que faz isso de Eberron que é maneiríssima. Whispers of the Vampire Blade. O vampiro é um espião de outra nação que está em guerra fria com a sua nação. É uma parada maneira. Vamos pensar então no jeito. Além do vampiro, eu quero sugerir aqui para pensar em alguma coisa para fazer com o Death Dog, que é aquele cachorro de duas cabeças. Tá. Fica esse então? Não, vai os dois. Vai os dois? Vai os dois. O Dead Dog vai ser a montaria do vampiro, então. Não, se quiser faz junto, se quiser faz separado. Tá, muito obrigado, Cláudio. Cara, obrigado a você, obrigado Arautos, obrigado Everton. Muito legal ver toda essa coleção aí inacreditável, assim, você é realmente um repositório de conhecimento de D&D. Eu deixei muita coisa ali no armário ainda, que eu não ia tampar a câmera aqui. Cara, não duvido. Pessoal, grande abraço para vocês. Bom Halloween. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência. Obrigado, abraço.